Não, já comecei, cara. Já só que tô tentando começar. 22, olha aí. Começando mais um programa 22, programa sério, esse programa que não vamos falar besteira hoje, não vamos falar dois palavrão. Dois partidos na Lagoa. Meu Deus do céu. Vamos falar. É, vamos já falar dizia o velho do bingo, né? Olha aí. Um criativo, hein? Esse programa sério, você pode estar notando pelo meu tom de voz que eu não entrei que nem um idiota hoje. E aqui ao meu lado, esse que é um dos grandes humoristas, Márcio Silva. Jefferson todo participando do programa. Opa, Jefferson, pode falar no microfone aí a hora que quiser. Opa, som, um, dois, som. Um, dois, testando, um, dois. Um, dois, som. Um, dois, testando, um, dois. Um, dois, som. Um, dois, testando, um, dois. Um, dois, som. Um, dois, testando, um, dois. Um, dois, som. Um, dois, testando, um, dois. Um, dois, som. Um, dois, testando, um, dois. É bom, né? Então, meia hora fazendo som, dois. Vai falar de religião, o capeta já agiu aqui, né? É, tipo, vai falar de religião. É. O capeta em forma de guri. O capeta em forma de guri. O capeta em forma de guri. Quase a religião, nós estamos recebendo aqui para fazer uma oração. Ele, o Henrique Cristo, está aqui. Irmão gêmeo de Cristo Jesus. Chegou aqui, está aqui. Pode começar, Henrique Cristo. O Pai, nem só de pão vive o homem, mas... Que bom. Então, bom, vamos lá. Chega de ficar. Vamos fazer a oração inteira, porque senão né, alguém vai ficar chateado. Não vamos puxar sardinha pra ninguém aqui. Gente, falamos no programa 21 que hoje o tema seria religião, então... Seria, não é mais. Vai ser. Vai ser. É. Então, o programa de hoje é sobre religião. Nós começamos num tom um pouquinho mais... Mais silêncio. Mais calmo, até porque já. Extrapolamos todos os limites no programa passado. Isso de não quer dizer que nós vamos falar bosta aqui, né? Vamos falar bastante besteira, então. Podemos falar. Podemos falar. Então é isso daqui. É isso daqui. Então tá, quem na mesa hoje aqui, que não é mesa branca... Por enquanto, pelo menos, vamos ver, dependendo do que a gente vai falar aqui. Começou já. Eu, Márcio Silva, Afonso Padilha, o nosso amigo Thiago de Souza e o nosso convidado especial é... Que faz stand-up. Essa entonação vai demorar nosso amigo especial. Não, calma. Vocês mais que como vocês estão vendo, o Jefferson pra todo, ficar, né? Deu pra ficar. Ele que é o dono do Comédia Brasil. Tá aqui, não, seja bem-vindo. Não é dono, fundador. Eu sou pastor do Comédia Brasil. Hoje eu sou religioso. Muito bem. Tá, muito bem. Sou então, pastor do Comédia Brasil. Ele é pastor do Comédia Brasil aqui de Curitiba, todos os. Ah, enfim, o meu chefe é feito depois. Essa religião, o negócio de religião, o Jefferson, nós trouxemos ele aqui. Pra começar, porque hoje, falar de religião, né? O Afonso tava falando, é muito calor, né, Afonso? Muito calor. Tá um calor do quê? Calor... Do sol. Dos infernos. Ele quer que adivinhe, né? Hoje não, só quer adivinhar. Não, quem falou foi ele. Ah, foi você que falou. Não primeira religião puxar, em pauta. Nós não vamos puxar sardinha pra nenhuma religião. Até porque a gente não torce pra nenhuma religião, nós torcemos pra Deus. Que nem os caras, pra que time você torce? Eu torço pro Brasil. Brasil! Nós, meu amigo. Não, mas sério, o nosso intuito aqui não é de maneira nenhuma denegrir nenhuma religião. Só os evangélicos, budistas. Só algumas que nós vamos sentar aqui hoje. Na verdade, a gente só quer demonstrar um pouco da nossa opinião. Lembrando que isso daqui não quer dizer vale porra nenhuma. É, vem não, dessa. Foda-se. Vamos com o nosso convidado aqui, que ele é um cara que... A gente tem um assunto podre, de... Vai, Afonso, vai, fala. Afonso. Me fode. Fala. Vou passar a bola pro Jefferson. Fala, Jefferson. O Jefferson é um entendedor aí de grandes religiões. Exatamente. Como o judaísmo. Opa! A religião de Luke Skywalker, pra quem não conhece. Pra quem não sabe, era muito fã dos Jedi. É. Exatamente. O que você entende sobre religião, Jefferson? Você é o cara, você é o principal desse programa, o foco os tá em primórdios. Você hoje. No programa passado sobre sexo, a gente começou dos primórdios. Isso, do princípio. Onde é o princípio? Jefferson, o que você entende pelos primórdios das religiões? O princípio da religião. Ah, acho que religião é muito individual. Primeiro ponto. Por isso nós perguntamos pra por você. Por isso que afeta muitas pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes, por exemplo, tem gente que gosta do sol. A gente fala, pô, que sol do inferno. Quem gosta do sol? Opa, do sol, falou opa. Mal do meu Deus. Quem né? Tá na praia gosta do sol. Exatamente. É, exatamente aquele cara que tá na praia, começa a chover, vou sair da praia que eu não quero me molhar, mas tá na praia pra quê? O Afonso só bebe sol. Fazer sol. Pra pegar sol. A falta de outra cerveja, eu bebo sol. Tem merchandising aqui? Tem. Tem? Mas opa, não ganhamos nada, né, meu querido? Então vamos falar da Kaiser. Já que vamos falar de religião. Começa a colocar teus deuses aí só porque você mas acha que... Kaiser é uma você religião. Acha que Zeca Pagodinho é um deus, meu amigo? Aqui na nossa mesa, não. Vamos falar de religião. Zeca Pagodinho não é deus, mas ele acredita em Brahma. É. Exatamente. Olha aí, Fica aí pra vocês refletirem. Fica aí pra você refletir. Você que tá ouvindo. Momento cultura. É, você não. O deus da Índia. Não, vamos pegar o Brahmanismo. É o Brahma, sabia? É a Brahma. Aí eu como é. Eu também sou da cultura, meu Deus. Brahma. Vamos lá, o que ele tem Princípio. O princípio. O que você entende pelo princípio da religião? Princípios da religião. Eu não entendi o que ele falou. Eu vou passar a bola. Passar a bola pro Márcio pra ele falar pra gente aqui o que ele entende do princípio da religião. Não, eu não sei. Pera, onde nasceu a religião? Não, peraí. Você sabe? Não, vocês estavam perguntando pra mim, mas a gente começou com o negócio do sol, o Brahma e tudo mais. Então, religião, ó, minha opinião agora, um pouquinho sério, mínima coisa séria. É muito pessoal, porque cada país, por exemplo, na Índia tem mais de 1 milhão de deuses. Tem. Entendeu? E cada um cultua um deus e, esse deus vai ser o cara pra mim. Entende? Então tem muita gente, por exemplo, que usa a mesma cueca num dia de jogo, porque aquela cueca é a cueca da sorte. Teoricamente, aquilo é uma religião pra ele, eu tenho que usar isso. A gente pode abordar esse tema, né? Por exemplo, se você usar a mesma cueca... Esse aí é o cara, é errado, porque Deus mesmo falou pro Romário que ele é o cara. Ele é o cara, esse cara. Pelo tá que entendi, errado. Nós vamos falar sobre cueca, é isso? Nós vamos falar sobre a religião, cueca é esse. Não. A gente vai falar sobre essa religião. Então essa camiseta que você tá usando hoje é tua religião, pelo jeito, né, meu querido? Faz três semanas que você tá com ela. Eu não troco. O cara vai tirar, sabe, que nem um velcro. Se eu largar, ela chega sozinha, hein, cara. Já tá sabendo até o caminho. Ele tirou, jogou no chão, quebrou a camiseta. Era de algodão, já tá com uma aparência de seda. Cara, eu não vou mentir pra vocês. Eu fiz a primeira comunhão. Mas não sei de onde veio a religião. Você foi orientado pelo padre? Né? Não, uma das religiões mais antigas. Mais antiga, pelo menos, que praticam aqui no Brasil é judaísmo. É a da Hebe. Não, judaísmo. Judaísmo? É isso, porque do judaísmo que nasceu o cristianismo, né? Que daí nasceram o cristianismo que se derivou. Cristianismo que vem do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, excelente atleta, maravilhoso. Grandes religiões. Hoje vamos debater sobre religiões. E você sabe muito bem que Cristiano Ronaldo vai morrer o dia que ele ficar pregado na área. Esse daqui é típico da edição de fazer tum-tum. Vamos falar de religiões, religiões que ficaram, religiões que passaram, religião que vão chegar ainda. Você vai criar uma religião, né? Eu a gente falando de princípio, eu tenho uma piadinha aqui. Fala uma princípio de piadinha aí. Eu tenho um monte de piadinha, vou lançando. Lança o princípio da piada, o Afonso completo. Eu sei uma religião do princípio. O princípio era o verbo. Olha aí. Conjugue o verbo o princípio, Afonso, vai. Eu princípio do princípio, mas nós princípio e nós eras o principiamos. Ai, que burro, dá zero pra ele. Na aula de catecismo, o padre diz: como vocês sabem, o nosso primeiro pai foi Adão e a nossa primeira mãe foi Eva. Nisso, uma das crianças interrompe: não é verdade, professor. Como não é verdade? Pergunta o padre aborrecido. O meu pai diz que nós somos descendentes do macaco. Olha, meu filho, seus problemas de família não me interessam. Opa, começando com uma homenagem a João Cotas. mentira. Queria mandar... Olha, vamos começar a abordar os temas. Você falou que ia citar muito o João Cotas hoje. Ele que é um grande amigo meu. João Cotas, que infelizmente aí foi levado pela... Não, infelizmente não. João que voltou a frequentar a igreja. Exato. A igreja evangélica. Vamos começar pela igreja evangélica. O que entendemos sobre o evangelicamicismo? Sobre o evangélico. O Sul tá aqui hoje, né? Sobre evangélicos. Religião evangélica. Religião evangélica é esses pastores que... Depende do que pastorearam, quer. Né? Depende. Momento não, sério não, de você... novo. Depende do que você quer. Não, tudo. Abrange... Não. Tudo. Por exemplo, tem gente que... Agora, isso é sério, meu. Não, se você que bom, quer, hein? Que bom que é sério. Se você quer cura você mesmo. Vai numa igreja Deus é Amor. Que Deus prega é muito amor. Isso. Se que a igreja evangélica tem várias coisinhas. Coisinhos. Exatamente. É. Se você quer uma igreja que fale mais assim de família, tem aquela igreja da graça. Se você quer ganhar muito dinheiro, ah, vem aqui, dá teu carro, não sei o que, você vai ganhar dois. Vai na Universal. Cada igreja tem um filãozinho assim. Ah, do Universal ganha dois carros? Opa! Ô, louco, cara. Eles têm um filãozinho da Universal. Eles filam muito, né, cara? Ali tem lá, eles filam. E ali tem um caminho inteiro. O que tem de fila ali, meu amigo? Não é brinquedo. Eu não sei qual que é, mas tem um que o cara fala do apóstolo Valdomiro. Fala, meu amigo, eu não lembro. Eu não lembro o nome dos apóstolos, mas eu me lembro que não tinha Valdomiro. Eu posso estar errado. Irmão, ele não tá aqui hoje, mas tá pregando, né, meu amigo? Valdomiro disse para o irmão Márcio. Caralho, tem alguma coisa errada nessa tua Bíblia aí. Você comprou no Paraguai essa Bíblia, né? O Gerson tá falando em cura. Tem outra piadinha aqui que eu posso... Pode ir. Esse é teu momento, né? Esse é meu momento. Essa é a hora que hora todos os olhos viram pra você. Hora de brilhar. Jesus no Hospital do SUS. Penalizado com a insatisfação dos brasileiros com o sistema de saúde pública no país, Jesus resolveu vir à Terra como médico do SUS. Escolheu um hospital público bem fuleiro e desceu, de avental e tudo. Passando pela imensa fila no corredor e chegando na sala do médico de plantão, ele lhe diz: "Pode ir, amigo. Deixa comigo." O outro médico foi para casa, feliz da vida, dando graças a Deus por seu plantão ter terminado 2 horas antes. Os pacientes ficaram esperançosos com a chegada do novo médico. Eles estavam há 3 dias na fila e nunca tinham visto um médico. Então o primeiro paciente entrou na sala, um homem paraplégico em sua cadeira de rodas. Quando ouviu, Jesus falou: "Levanta-te e anda." E o paraplégico, quer dizer, o ex-paraplégico, saiu da sala empurrando sua cadeira. Rapidamente, os colegas da fila, ou melhor, nos 3 dias de fila, já que ficaram amigos íntimos, perguntaram: "E aí, como foi? Esse médico é bom?" "Mais ou menos", respondeu o aleijadinho. "Ele é que nem os outros, nem examina a gente." Olha aí. Essa olha aí. Três horinhas de piada pra aquela pra refletir. Não, boa piada. Boa piada. Você leu antes de trazer as piadas na calça? Você só clicou na primeira, segunda? Não, eu selecionei piada de religião. Selecionei Ctrl-C, Ctrl-V. A gente percebeu. Eu gostei da piada, eu gostei da piada. Eu também, particularmente. Dá pra refletir. Muçulmano. Você sabia que o muçulmano tem que rezar 5 vezes, orar 5 vezes ao dia? Você imagina você passar isso pro mandar um salve pro catolicismo. O que você tem que fazer 5 vezes ao dia? O que seria? Comer hóstia. Mas os caras param onde eles estão e pá. Eu não sei se tem, na verdade eu não sei se tem hora. Stand by, eles param no meio da rua. Eles têm que orar 5 vezes ao dia e sempre virado pra Meca. Que no caso aqui do Brasil é do lado leste, como se tivesse virado pro litoral. Puta, a gente pra Matinhos. Imagina o cara, 11h50, tá no motel. Puta merda. Esqueci de rezar 5 vezes hoje. Será que ele para de dar uma? Ah, certeza. Se ele é muçulmano, ele para. Se ele é muçulmano, depende, ele para. Não. Eu vou virar muçulmano aí. Não, não, porque ele é padre, né, cara? Então ele vai saber o que ele tá falando. Ele não vai mandar a criancinha embora, né, meu amigo? Olha, nossa, só, hein? Não, na verdade, é o que você faz 5 vezes. 5 vezes ao dia, dá pra ser for padre, você pode comer criancinha, meu amigo. Tem bastante tempo durante o dia, né? Mandar 5 coisas você pode fazer durante o dia. Os padres pensam: vou pegar um monte de coroinha pra ganhar minha coroa. Muito bem, então pior que o outro. É, não, o catolicismo é, sabe que o maior, né, que tem de pessoas, a maior religião de pessoas que tem é o católico. Nunca. Marido, sim. Aqui no Brasil, mas no mundo não, você tá não, doido. Não, no Brasil. É. No Brasil e no México. E no México só tem... Madre Teresa! Madre Teresa! Qual que é o maior? Hã? Qual que é o maior? A maior religião? Budista. Budista? Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Você acha que você é careca? É. Todo mundo... Eu acho que é o cristianismo, porque qualquer careca é Buda agora. É uma vertente do cristianismo. Eu acho que o cristianismo... na internet pra você ver budismo. Eu acho que é o católico, cara. Eu acho que é o católico. Budismo em primeiro. Eu não pago a conta. O que você acha? Eu acho que é o evangélico. Budismo... Vamos falando. Porque onde eu vejo tem nego gritando no meu lado. Vamos desmistificar aqui uma das coisas da religião... Marciana. Não, marciana. Religião... Essa religião... Ele podia ter convidado Cotas também. Cotas. Não, Cotas, ia dar muita discussão. Uhum. É... Mas ele por que o evangélico grita tanto? Thiago, tua teoria, por que, que o evangélico grita tanto? Ah, não, eles acham que porque Deus tá longe, né? Então, eles acham que Deus tá lá no céu, eles têm que gritar, né, mesmo? Porque até chegar lá, pra entender, tem que gritar muito. Irmão, você me ouve? O cara é legal. Você gritar, meu amigo. É legal que, tipo, Deus é pai e o cara chama Deus de irmão, né? Irmão. Eu respondo errado minha mãe, eu não sou tua irmã, não fala assim comigo, eu não sou tua irmã. Imagine Deus, como ele queria ficar lá no céu, lá, né, velho? E Jesus veio a primeira vez, ele veio magrelo, feio, barbudo. Fazia stand-up? Ah, não. Morreu. Magrelo, confundindo comigo. Na primeira vez que ele veio, mataram ele. Agora ele veio bonitão, sarado, tá pegando Madonna. É marketing pessoal, né, querido? Nada como o marketing pessoal que você está pensando muito, Thiago. Diga isso de passagem. E essa piada também é muito boa. Nada como a gente tirar dúvida na hora, né? Ah. É, maiores religiões do mundo. Cristianismo, com 2 bilhões, 106 milhões, não sei quantos mil de adeptos. Em segundo lugar... Você passou longe, hein? Islão. Ah! Islamismo. Com cerca de 1,5 bilhão a 1,8 bilhão de adeptos. Terceiro lugar, hinduísmo. Com seus 851 milhões de adeptos. Fonte. Wikipédia. Ah, Wikipédia que qualquer um edita. Em quarto, não, sim. É, não. Sabe por quê? Não, eu acho que é o evangélico não pode mexer no computador. Eu cheguei lá e botei datas comemorativas mundiais, eu coloquei meu aniversário lá, porque qualquer um pode digitar aquela porra, meu amigo. Então, se você entrar lá, dia 10 de julho, aniversário Thiago de Souza, datas comemorativas do mundo. Você colocou? Coloquei. Contra fatos, não argumentos. É. Contra flatos. Contra flatos. Flatos mesmo. Flatos. Então, o cristianismo é a maior religião. Por exemplo, que nada mais é que a religião do cristiano. Preste as folhas aqui, por exemplo. Aqui, olha só. Cristianas é complicado, né? Confúcio é chinês, né? Confúcio é. Confúcio, que é uma religião isso? Confucionismo. O que faz a confucionismo? Confusão. Exatamente. Sério? Não passa disso. Não, Confúcio é muito pensador, né? É filosófico. Ah, já não podemos. Vamos partir para a próxima religião. Nós vamos achar uma religião outra pra que nós a gente se encaixa. Budismo. Budismo. Aqui nós trouxemos um cara que vai explicar cada religião. Pra isso, nós temos o Jefferson Toro. Budismo, vem Buda, o iluminado. Sim, mas o era que eles príncipe, buscam? Era um príncipe, Siddhartha Gautama. Ele estava dentro do palácio tranquilinho. Siddhartha uma Gautama, boa. Exatamente. Aí, de repente, ele resolveu sair do palácio. Quem? Esse é o gordinho careca lá. O Siddhartha Gautama, que não era gordinho nem careca. Resolveu sair do armário. Ele era bonitão, tal, era quase um Jesus Luz. Assim, bonitão. Por isso que a Madonna pegou... O nome dele é esse daí. Caralho, é quase um Darth Vader, né? Dando Nike no Maitama. Aí vem uma coisa que eu não entendo. Por exemplo, tem uma esqueci de uma lenda. Ou não é lenda, porque por ser religião não diria lendo, lenda. Lendo. É, que fala assim, que ele foi alimentado com 3 grãozinhos de arroz, depois 3 gotinhas de água, no segundo ano 2 gotinhas de arroz, 2 grãozinhos de água, sabe? Assim... Agora eu pergunto se por cara... isso que ele era mago, então. É, aí que tá. O Afonso foi criado assim. Foi criado assim. Maneira, 2 miojinhos, 2 golinhos de água. Ah, mas, pô, ele não ia ser gordo daquele jeito, né? Se ele fosse alimentado dessa maneira. E aí os caras começaram a seguir ele. Seguiram. Pra descobrir o que ele comia, meu amigo. Que dieta é essa, né, meu amigo? Twitter, né, meu amigo? Dieta da Lua, não? Todo mundo começou a seguir o Buda. Verdade, Twitter é uma religião, hein? Twitter não chega dele. Eu tenho 185 seguidores. Afonso já tá aí na religião dele. Se bem que 55 é Paris Hilton, né? Que ela fazia no chupeta. Paris Hilton? Você falou Twitter? Eu não entendi direito. Não, ah, é, tá certo. Eu confundi. Sempre confundo. Você sempre confunde esses nomes, né? Espiritismo. Espiritismo nada mais é que a religião... Você viu que não tem muito japonês seguindo a religião espírita? Por quê? Não, porque precisa de um médium pra eles entrarem. Essa já melhorou. Essa já melhorou. É. O espiritismo é a religião que acredita que os mortos se reencarnam. Eu acredito. Depois de até conhecer o Thiago, não acreditava. Afonso, você acha que os mortos reencarnam? Você acredita em morte depois de morrer? Depois da vida, eu acredito também, meu amigo. Depois que morrer, acho que morreu. Morte depois da vida fala, é uma coisa que morreu, é você vai ser, você vai ser enterrado 7 palmos do chão. Nunca mais vai ver seu corpo. Eu não acredito. Eu acho que a gente volta em outro corpo. Às vezes num corpo melhor, às vezes num corpo igual ao do Jefferson. Cada um, né? Cada um tem o karma que tem, né, meu amigo? Você não, não tem culpa. Já o Afonso aqui, não né? voltou em corpo nenhum, coitado né? Coitado do cara que voltou no meu corpo. Né? Já o Afonso não tá em corpo falou, nenhum. Caralho, cadê o resto do corpo? Pô, eu vi só a cabeça e nariz, o cara falou. E orelha. E pinto. Ah, é. Não pode falar pinto nesse programa. Nesse programa pode falar pinto. Aqui não pode falar pinto, fala cajado. Cajado, aí, ó. Pode ser, já trocou. Moisés teve um bem famoso, por sinal. Cajado chegou a abrir um mar, né, bicho? Eu queria abrir umas pernas e abrir um mar. Que cajado é esse, né? Me passa o segredo desse cajado. O que você come pra deixar o cajado assim, né? Erguei o cajado do Marcelo. O que eu acho uma coisa gay. A religião evangélica tem umas partes gays. Por exemplo, ah, nós estamos esperando o varão. Eu não espero varão nenhum. Não, eu sei que você... O Afonso não espera varão nenhum, ele dá pra varetinha. Tá bom já, de bom tamanho. Mas nós estamos pegando no pé da religião espírita. Evangélica. Religião evangélica, tem algumas pessoas que... Eu tava discutindo com o Thiago isso daí. Quer ser religioso, quer virar evangélico? Vira. Mas não venha me encher meu saco, meu querido. Os outros a ser, meu amigo. Porque você tá conversando com a pessoa e fala, cara, fala isso que Deus vai ouvir. Ah, entrou no MSN um amigo meu, fazia tempo que não falava. É isso aí. Ele entrou. Você tá virando, né? Ele entrou assim no MSN. Aí eu, pô, eu cara, quanto tempo? Vou até falar o nome de Marcos. Marcos, ele é guitarrista. Bola de neve. De uma igreja, uma igreja. Bola de neve. Bola de neve que é uma religião. Já vou meter. Eu gosto da bola de gude. Gosto da bola de gude. Tem uma religião que tem até uma musiquinha. Tem umas piadas, você fala assim. Tem até uma musiquinha. Não, só uma musiquinha. Sou eu bola de neve. Sou eu bola de neve. Sou eu bola de neve. Sou eu bola de neve. Sou eu bola de neve. Sou eu bola de neve. Sou eu bola de neve. E o calo. Eles fizeram a versão, né? Quem que o Marcos falou? Ele falou assim: tem um recado pra você. Eu falei: o quê? Tem uma pessoa que te ama. Eu falei: o cara virou gay e ele tá me falando de Cristo. E era Cristo. Então, eles têm essa. Isso é uma coisa engraçada, religiosa, né? Mas tem muita gente que eles não gosta. MSN, ah, Deus te ama. Não, mas tem gente no Orkut que não gosta. Prova disso que Jesus quer ir pra casa deles e eles mandam pra nós. Você já percebeu? É. Recebeu o recado no Orkut? Uma pessoa que tá vindo aí tá precisando de um lugar pra ficar, meu amigo. Receba ele na sua casa. Recebe você, meu amigo. Quer um amigo que é seu. Uma pessoa, senão você tinha ficado. Seu apartamento? Você vê como é pequeno? O que é isso? Vai dormir onde? Meio de mim e minha mulher. Não, vai dormir nos pés. E, não, mas os caras ficam. Eles viram religioso, aí você fala alguma coisa e fala, cara, não fala aí, não fala mal da tal pessoa, porque Deus tá vendo. Meu amigo, Deus não vai contar. Eu confio em Deus. Essa é outra, né? Ah, Deus observa todos os corações. Se fosse assim, evangélico não tinha ataque cardíaco. Olha, e Deus aí, avisava antes. Deus avisava. Muito bem, hein? Imagine se Jesus começasse a usar o MSN pra chamar você, né, meu? Imagina se você. Quer é chamar bom. De atenção. Chamou a atenção do Haiti lá. Ele... Coitado do Haiti. Que viadinha, essa foi maldosa, hein, pô? Tremeu tudo aquela porra. O Afonso Jesus tá... chama a tua atenção. O Afonso tá falando. Metade de... não conseguiu responder. Não, mas tem coisas aceitou, que eu não entendo. Ele foi ao vivo, né? Ele viu a chamada de vídeo. Sermão da Montanha também é uma coisa que eu não entendo. Porque é aquele sermão da montanha. Imagina um cara em cima da montanha, aquele vento passando, 5 mil pessoas. Como é que o último entendia o que ele fala? Bem-aventurado, não sei o quê. Até a terceira pessoa, beleza. Até a terceira agora, fileira tá era boa, né, velho? E é o último que tá escrevendo, né? Sabe aquele negócio que você fala no ouvido e tem que chegar no final lá? Telefone sem fio. Telefone sem fio. Por aí. Primeiro telefone sem fio. O Gerson tá falando em meditação. Aqui eu tenho uma piada de meditação. Pô, guarda aí. Vai lá. Não ia falar isso. Conta a piada. Filha da puta. No Tibete, um monge senta-se no alto de uma montanha para meditar. Vários meses depois, outro monge senta-se ao lado e os dois ficam ali, no mais absoluto silêncio durante um ano. Passado esse tempo, um deles observa: esse inverno foi brabo, não? Aí outro levanta-se e começa a descer a montanha. Ei, onde você vai? Vou embora, como é que eu vou me tirar com essa tagarelice? Ah! Ah, viu? Só um pouquinho, olha a piada foi boa, tava meditando. Foi boa, eu tava boa, tava oito, foi mais eu dormi, boa. Mas o Afonso pegou o final. Eu peguei o finalzinho, vou até repetir aqui. Não, não vou repetir não. É, outra religião, Testemunha de Jeová. Você que é o cara que... Ele me chamou, falei, meu amigo, eu não me meto com justiça, porque Jeová, ser testemunha assim não dá. Não conheço o cara, né? Vertente, devemos chamar Deus de Jeová. Então tudo pra eles é Jeová. Então eles não falam Deus, Henri Cristo, Lula, não. Não, é Jeová, porque ele não vai dar uma hoste, ele vai dar uma mamona pra você comer. Requião eu chamava, mas quando sempre chamava, eu falava, não, tô comendo. Tava preocupado comendo mamona. O que faz o testemunho de Jeová? É aqueles que vão com, aquela, com aquele folderzinho, vão na tua porta e tentam te convencer. Pra tentar coisa. Folderzinho uns 15 minutos seus. É, exatamente. Mas pede dinheiro também? Eles pedem uma Eles não pedem dinheiro, mas eles pedem doação. Eles dão um panfletinho e falam, é, não tem ah, não é, chega a ser explica pra gente. Mormons, por exemplo. Os Mormons, ele surgiu na universidade. Mormons Estados são Unidos. Aqueles caras que têm os mesmos nomes, todos mesmo. Igreja mesmo, de Jesus Edward. Cristo, Santos, Edward. Peter. Dia, é os Mormons? É, na verdade, de Mormons. Eles são os Smurfs da vida real. Não, acho que um lenhador, uma coisa assim, que era o Moroni, que ele teve umas revelações e tal, achou a Bíblia de novo. Ele faz uma novela, Sérgio Maroni. Deu uma... Roubou a piada. Que nem esse cara que tentou matar o Papa agora, né? Que não conseguiu. Que jogou sapato? Não. Não, você, falou, poxa, você tá confundindo. Que foi solto e falou que vai reescrever a Bíblia, porque a Bíblia tá inteira errada, e que em 2012 o mundo vai... Eles, não, mas eles não sabem. Esse foi o José Maia, que lançou o filme, né? Os Maias. Nossa. José Maia. Caralho, hein? Tá, em 2012 que vai acabar a religião. Maia é uma religião também. Então, Mormons, o Mormons é aqueles caras que tem o mesmo nome. Exatamente. Por aí. Que é a Igreja do Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Que tem umas igrejas, hein? Aqui no Campo Comprido tem uma. São ricos. Que é muito. Caralho, mas muito há quantos anos que eles são dos últimos dias? Faz anos. O último dia é esse, o último cara. Dia nunca chega. Faz anos. São os últimos 800 milhões e 65. Tá louco, velho. Além de Sérgio Maroni, Vitor faz anos. Essa que é uma religião. Podre. Que tem religião de rico, né? Tem religião de rico, tem religião de pobre. Tem. E falando nisso, eu tenho uma piada de rico. Reviver. Região de rico, velho. Você vê que a esposa do Kaká. É pastora. É pastora. Pastora. Pastora. É pastora. É bispa, não é bispa? Eu queria ser uma ovelha dela. Acho que ela é bispa. Certeza disso. Ela é bispa. Ela é bispa? Ela é bispa. É bispa, né? Lembra Vespa, né? Essa história de bispo, não sei o que. Conta a história do rico. A gente tá falando o quê? De xadrez bispa? Por qualquer cavalo homem, como é que é? Então, por falar em cavalo, vou falar aqui uma piada. Nossa. O ricaço chega para o padre montado num puro sangue. Gostaria de batizar o meu cavalo? De jeito nenhum, fez o padre balançando o dedo na cara dele. Isso seria um sacrilégio. Que pena, eu tinha trazido aqui um cheque de 5 mil reais para pagar pelo batismo. Ah, quer saber? Eu vou abrir uma exceção pro senhor. Aí o padre fez o ritual como pôde e na hora que o ricaço ia se despedindo lembrou. E o senhor, não se esqueça, semana que vem fazer a crisma aqui na paróquia, hein? Que bom! Muito boa! Nossa, desculpa, gente, eu devia ter lido. Pô, cadê antes. O Thiago saiu, o próximo sou eu saindo, uma piada dessa. Uma piada dessa. É, vamos com o nosso... Thiago, volta aí, pô. Voltamos com o nosso consultor aqui. De religião, Jefferson isso. Todo. Ah, mas agora quem vai entrevistar... Que é peraí, falar um negócio. Eu tava lá, tá cagando, pensei uma piada boa aqui. O cara tava montado num puro sangue... Já escutei, ó, meio que um déjà vu. Já escutei, não é tão boa assim. Não, agora a gente podia falar... A gente podia falar com um consultor de religiões, Jefferson Todor. Só quem podia entrevistar ela é quem? Eu não sei. Marília Gabriela. Marília Gabi, Gabriela, pizza amarela. Se fudeu. Estamos aqui recebendo Clodovil, este ícone da igreja. Praticamente um padre. Opa! Jefferson Todor. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, a senhora? Tudo bem também. Fazer uma pergunta sobre igreja. Você é de qual religião, Jefferson? Eu não sigo nenhuma assim fixa, mas judaísmo eu judaísmo. Você não segue senhora. Nenhuma? Você me segue já? No Twitter eu sigo. Barra Marília Gabriela. Só me seguir lá. Uhum. Então fale um pouco de alguma história sua dentro da igreja. Não, igreja ou da sinagoga? Dentro do de qualquer tempo. Coisa que você quiser. Pode contar, a história é sua, meu amigo. Você muda o tema e o lugar a hora que você quiser. Eu prefiro aspas. Amigo, uma aspazinhas, entendeu? Pode ser. Afonso, parece um colchetes. Ah. Sim, vai logo contestar. Vamos lá. Parece um ponto de exclamação, né, meu? Coisas interessantes da religião judaica. Exemplo, homens e mulheres, eles oram separados. E as mulheres não podem aparecer com ombros ou braços de fora, elas têm que se cobrir, porque ali dentro a gente prega um princípio. Ele é muito carnal. E se ele olha uma mulher na hora da oração, ele já pensa sacanagem. Eu não, não falo por mim. Você, Thiago, você pensa em uma coisa carnal? Um bife? Um... Eu penso um bife. Eu aposto também, porque... Não, mas quem é que não fica com excitado com o ombro de fora, né, meu amigo? Você tá numa igreja, olha, meu amigo. Esse ombro, meu amigo. Ai, que vontade de lamber. Direito, né? Eu não sei, mas o ombro esquerdo. Ai, eu me encostando naquele ombro. Não, mas isso é uma coisa bacana que acontece. Isso é uma coisa bacana igrejas. Na igreja. Mas a congregação, eles fazem isso. Cortou, a missa é separada, você, né? Você cortou a piada do a Jefferson. A congregação cristã? A congregação. Você não pode aquelas ser que é, aquelas que é cinza. Uhum. Não, então, esse como é que eles separam o homem de mulher ali? Dá pra saber? Além de não tirar a roupa, elas fazem criar uma nova. É mulher, vem pra cá. É, esse de barba é pra lá. Porra, mas você tá com peitinho, né? Eu tirava quando o tio tá de sutiã, mas assim, ô... Vai, volta. Normal, né? Parecemos todo mundo de irmã. Não... Irmão? Não, irmã. Você sabe que lá todo mundo, homem, mulher, todo não, mundo se não. Beija. Na igreja. É... Mas eu posso escolher quem eu quero beijar. Beijando aí, vamos lá. Pra não fazer desfeita. Exatamente. É bom, eu também gosto. Eu também gosto. Se eu tô passando na porta, eu olho mesmo. Olha que delícia, ó. Ó, que beleza. Isso é. Não deixa de ser. Ah, sim, deve comer uma hóstia de manhã, de tarde, de noite, né? Pra ter um corpinho desse. Coisa feia, não penso isso na igreja. Quanto pacote de hóstia você tá comendo? É, né? Você frita a tua hóstia. Diego, o Diego Paiva que fala, né? Fala, se fritar a hóstia, ela vira salgadinho? Mistério. Mistério. O João Cotas que... Ele que... não vai ouvir, né? Mas... Pombas na igreja? Ele vai. O Afonso vai falar que a gente falou dele, só pra ele ouvir. Ele não ouviu quando ele participava? João que... Ah, que... Que como já dissemos nos 18 programas passados, que largou aí o stand-up, largou coisa, voltou pra igreja. É uma coisa que não, né, não podemos misturar. Santo Daime. Nada como Santo Daime, né, meu amigo? Isso acontece. Hoje em dia não tá precisando muito. Hoje em dia, basta ele chegar e falar, amigo, eu sou pastor da Universal. O cara já entrega o dinheiro, que assalta uma armada. Não, mas a religião evangélica é uma religião que segue aí a risca, né? A Rosa crescer Cruz. E multiplicar, você vê? Rosa Cruz. Todo canal que você coloca, o R.R. Soares tá, né? Caramba, hein, cara. O cara conseguiu. Ô, cara, filho da mãe. De vez em quando escapa uns, tem aquele outro negrinho lá que eu não lembro, nele alto. Negrinho alto, olha aí. João Cotas. João Cotas, que voltou pra igreja. Fale não. Mais da sua religião, essa religião que... O judaísmo? A tua religião. Pô, oh, acho bacana o judaísmo. Uma coisa você que eu... segue ela, o mínimo que não, você... Porque nós esperava é isso, meu querido. Uma coisa que eu gosto da religião judaica, você não vê um programa com nenhum... Rabino dizendo, venha para a religião. O judaísmo é uma das poucas religiões que você tem que realmente sentir desejo em entrar na religião porque você quer. Você não vê programa, tá? E até em debates ali entre evangélicos e tal, você não vê os caras, não, venha para a sinagoga. Não, é por sentir mesmo, entendeu? Mas ali é só judeu que participa? Não, tem muitos judeus convertidos, sim. Dá para assim? Participar. Assim? Aquele tiozinho que foi com o chapéuzinho que aparece tá na TV. Não, convertido, não. É aquele cara. Como é que chama? Vai pra religião, começa a seguir. Mas tem que usar aquele chapéuzinho legal, aquele que só tem, ó. Como é que chama aquele cara? Chapéu do Godinez. Tem que usar o chapéu do Godinez. Aquele chapéu ali é só pra você, na hora da oração, quando você tá dentro da sinagoga, porque é um princípio bíblico que diz que você tem que estar abaixo da proteção de Deus, então aquele kipá significa isso. Você tá abaixo da proteção de Deus, você está rebaixado de Deus, você não quer ser maior do que ele. Você pode notar, isso é uma crítica construtiva, entendeu? Tá. As religiões evangélicas, hoje em dia, elas não pregam mais Deus. Cara, você liga a televisão toda hora, porque o diabo tá na tua vida, o diabo não sei o que, eles não falam quase nada de Deus. De Deus, entendeu? Não. Entendeu? E aí o cara fala bem assim, o Deus que tá em mim. Mas não falam de Deus, vai falar o que do cara? O cara não fez nada, né, entendeu? Cara? Ele tá lá na dele, tem que falar do diabo. O diabo faz o mal. Então, diabo é quem tá fazendo é o diabo. Então, cara, não. Diabo é um cara que. Se eu não faço nada, você vai falar o que de mim? Infelizmente, você diabo é um cara falar que vem pra ficar aí, Jefferson. Vamos se falar. Eu não fiz nada, você vai falar o que de mim? Você vai falar de quem? Vai falar de cara que fez mal pra você, meu amigo. Exatamente. É um cara que tenta te converter pra religião dele. Você sabe que diabo tem uma religião. Muito bem. E não é. Não é... Toninho do diabo, né? Ele tem. Escreveu a Bíblia do diabo, tudo mais. Escreveu a Bíblia do diabo. Mas tenha também a. Aquele santo... Aquele famoso que seguia... Desculpa te cortar. O famoso que seguia a região do diabo é o Diabolique, do cavalo de fogo, lembra? Você podia ser cortou o Márcio pra falar isso. Vai, fala aí, pode falar, Márcio. Não, que tem uma bíblia da capa de aço, que é um santo. Puta, ah, tá, que é bem, bem forte mesmo. Que lá ensina até o cara ficar invisível. Diz que você tem que tirar o olho de um gato, comer e não sei o que lá. Seja um amigo, o Afonso não, deve ter feito isso, porque o Afonso é praticamente invisível. Santo, se não fosse esse nariz e essa orelha... Né? Só que falhou, né? Porque dá um pouco menor. Falhou porque sobrou nariz e orelha ainda. Opa! Igreja do Cosmo Damião, que não chega a ser uma religião, mas muita gente dá doce pra eles aí. Outra religião que é uma religião que... Não deixa de ser uma religião. Candomblé. Candomblé. Candomblé. Candomblé. Candomblé. Candomblé é uma religião. Candomblé. Africana. Todo mundo africana. Falou, você viu? Deixa nosso... Vamos lá, por favor. Por favor, Jeff. A diferença entre candomblé, umbanda, macumba... Pessoal, ali a religião afro, não. Tem suas diferenças, né? Entendeu? Que vem da tribo Nagô, lá do Angola. Navi, entendeu? Que é o Pandora. Daqui a pouco vem o cavalo de fogo, Smurf, Gargamel, sei que religião, cara. É isso, né? Mas então, o candomblé que é uma... Isso é uma mensagem sublimar, mensagem sublimar. Que tava lá no desenho sublimar? Dos Smurfs. Que ela fazia? Tava nadava? Não. Sublimar? Não, o desenho dos Smurfs. É uma coisa que não é de Deus. O Gargamel, vestido de padre, querendo comer as criancinhas azuis. Já era, você viu ali? Mas qual é a igreja que é contra o uso de camisinha? A igreja que é contra. Qual a igreja que come menino azul? A igreja católica, pra criancinhas não usarem camisinha. Mas pra quê? Peladinhas, mas lógico, eles. Mas é que tá. Pra quê que o padre vai usar camisinha? Ele piada, come, né? Criança, não. É porque ele come criança, ele não vai precisar usar camisinha nunca, meu amigo. Lembrei o nome da Bíblia. É São Cipriano da São Cipriano da Capa de Aço. Esse que era. O que é? É de diabo? Só na casa de Candomblé tem pra vender. Não. Onde vende incenso lá, eu vi. Não, tem uma loja ali no shopping estação que vende também. Não, em Curitiba tem um dos livros, são só cinco. Cinco o quê? São cinco desses livros que existem no Brasil. E em Curitiba tem um estudioso que tem esse livro. Um cara que mora... Se eu não me engano, eu vi esse livro lá na biblioteca pública. Aqui. Cara que mora no campo. Eu ia pegar, mas não gostei da capa. Gostei da capa. Entendeu? Muito pesado pra colocar na bolsa. E ninguém nem vê esse livro. Olha o detalhe. O cara não deixa nem ver. Mas tem, não. Tem pra vender. Não, estou dizendo... Aquilo lá não é aço de verdade. Não, é cobre. Estão te enganando. Então foi assim, o chinês que fez aquilo. Meio em China. É alumínio, né? É o chinês que deu uma... Diabo tá escrito com D. Diabo. Pô, escrito com D, meu amigo, vai estar certo. Tá com certo. E, com E. Tá certo. Se tá com D, tá, não sei, a tua tá errada. A minha tá errada. Você comprou a tua na China? No Paraguai que você comprou? Sabia que tinha uma coisa errada na minha. Diabo tá com D? Tá com D? Piadinha, então, na hora. Opa, opa, de volta. Vai. Vai tomar alguma coisa na cozinha, Matheus. O velhinho, mineiro de Uberlândia, está no hospital nas últimas. O padre está ao seu lado para dar-lhe extrema unção. Ele lhe diz aos ouvidos, antes de morrer, reafirme sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo e renegue o demônio. Mas o velhinho fica quieto. O padre insiste, antes de morrer, reafirme a sua fé no Senhor Jesus Cristo e renegue o demônio. E o velhinho nada. Então o padre pergunta, por que o senhor não quer renegar o demônio? O Benin responde, enquanto eu não souber pra onde eu vou, não quero ficar falando mal de ninguém, viu? Essa foi boa. Essa foi boa. Já melhorou. Essa foi boa. Chega longe. Mas, e tem uma grande religião que é uma religião que não deixa de ser uma religião. O ateu. Ateu. Afonso entende bem dessa religião. Afonso, ele é ateu. Não, ateu é confuso. Ele é, sim. Ateu, aí, ó, vamos deixar nosso conceito. Tipo, eu sou ateu, graças a Deus. Eu não acredito em Deus. Bom, se você já não acredita em Deus, você acredita que não acredita nele. Eu não entendi o que ele falou. Entendeu? Já me confundiu, por isso que Profundo, isso. Eu não entendi mais nada. Profundo, por isso que eu não sou ateu. Vamos tem que pensar demais, cara. Você tem que acreditar que você não acredita em Deus, mas você já acredita ali. Melhor acreditar de uma vez. Não, melhor eu acreditar pra poupar trabalho. Existe, não sei. Vou acreditar pra não precisar não desacreditar, né? Eu não acredito em Deus. Bom, então você já acredita. Se você não acredita, você já acredita. Não. Não, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito no diabo. Sabe por que eu tô falando o nome dele? Eu não acredito no diabo, até porque falam que ele mente muito. Então eu não acredito. Eu não acredito, não. No que ele diabo, fala. Pode apostar que metade é mentira. Mas no que o ateu acredita? No que ele acha certo. Não, ele acredita que ele vai viver e vai morrer, não vai pra lugar nenhum, exato. Não veio de nada e... Que ele não faz parte não da faz uma faculdade, superior. Não faz nada, porque ele acha que não vale bosta que não precisa fazer nada. Meu irmão é ateu, porque não estuda, não faz nada, não acredita em nada, é ateu. Mais pro ateu que nós gostamos dessa religião. Não, acreditar numa energia superior. Eles acreditam? Não sei, de repente. Tem muita gente que acredita numa energia superior. O que é uma energia superior? Preço da luz da Copel? Preço da luz é muito superior. É uma energia superior. Tem aqueles caras. Será que eu coloquei a luminária agora? Você acredita numa energia superior agora. Acredito. Uma luz que vem de cima. Vejo uma luz. É melhor não. Canta, Afonso, uma música do Grande Rei. Você um lugar, uma luz que vem de baixo, cara. Você já viu ali na frente do shopping, estação? Tem aquelas luzes. Tem aquelas que vem de baixo. Legal, aquilo lá é pra iluminar a danadinha. Adventista. Adventista. Estudei lá. Deixa ele estudei lá. Estudei lá só no sétimo dia. Fiz o Enem lá. Então, o Adventista ele foca no sábado, porque diz que Deus trabalhou 6 dias e descansou no sétimo, né? Faltava o Brasil quando ele descansou, né? Que saiu uma bosta. É complicado isso aí, entendeu? Por exemplo, nós usamos o calendário romano. 11h30 da noite. Nós usamos o calendário romano, que meia-noite passa para outro dia. Já os judeus, eles acreditam o mesmo calendário, né, dos adventistas e tal, que seria o quê? É, cerrou o sol, abaixou o sol, quando começa a noite já é outro dia. Então, pra judeu, tipo, 7 horas da noite já começa. Por isso que eu falei boa noite esse dia pra você. Noite, você falou bom dia pra mim. Exatamente. Por aí. E adventista não trabalha no sábado. Porque como é que funciona o negócio de lei? Ó, tipo assim, o cara vai trabalhar. O cara trabalha numa CIA, que trabalha de segunda a segunda. E aí? Eu vou falar da minha família. Agora é sério. Ó, falar da minha família, é sério mesmo. O problema é teu, que é sério. Eu vou fazer piada. A minha avó e meu avô, exemplo. Eles cozinhavam um dia antes, eles cortavam lenha na Europa e deixavam a comida um dia já a tarde inteira fervendo. Pra no dia seguinte ainda ter bastante fogo, eles deixavam bastante lenha, porque eles não acendiam uma luz, eles não pegavam nada. A única coisa que eles faziam naquele dia era comer e se alegrar na presença de Deus. Só. Então, isso é um cara extremo, porque meus avós eram ortodóxicos. Tá, mas comer e orar. Explica essa frase. Comer e orar, isso? Explica essa frase. Se alegrar na presença de Deus. Não podiam lavar a louça. Não podiam lavar a louça. Sabe o que é isso? E sujar a louça, porcelana. Por exemplo, pra minha mãe. Morreram os caras de stand-up e vamos se alegrar na presença de Deus. Não, mas não é isso. É mais ou menos isso. É o que o pessoal não faz hoje. Por exemplo, quem tá em casa escutando esse podcast está na casa dele, junto com a sua família, certo? Mas por muitas vezes não está se alegrando junto com a família. É porque esse programa é muito de mau gosto, né, meu amigo? Não, mas ele pode estar se alegrando, que você quer se alegrar com qualquer coisa. Ele pode estar no quarto trancado, né? A família deve estar na sala assistindo sua televisão, a mãe tá lá na cozinha fazendo tal, e na hora de comer ela só avisa, a comida tá pronta, cada um come a hora que quer. E já no judaísmo, se alegrar perante a família é isso, entendeu? Exatamente isso. Ficar junto com a família. É porque você não convive com a minha família, pra você saber se... as suas orações, aí que tá. Ah, bom, porque entendeu? Quando convivo lá na minha família, meu amigo... Não é muito alegria, não, porque começa um xingar o outro. Aí já parte uma discussão pesada, é um pouco complicado. Mas então eles não trabalham, então isso daí é uma desculpa pra eles, não trabalhar no sábado. Ó, aí já tem uma outra coisa errada. Por exemplo, todo mundo no Estado de Israel, a maioria dos judeus segue o judaísmo mais. Você acha que sábado não vão trabalhar ou não vão ter exército? Até porque judeu é muito mão de vaca, né, querido? Entendeu? Bastante. Bastante, né? Não, no meu caso... Tanto que não tem ninguém falando, vem pra nossa religião. Não tem, não tem. Ele tá falando assim, meu amigo, o preço é esse. O preço é esse, quer vir? Vem, eu tô te sugerindo. Não. Eu tô te oferecendo. Tem um livro bom aqui. Não, vou pechinchar contigo. E agora, polêmica pros telespectadores pesquisarem. Ouvintes. Pronto, nossos telespectadores, porque eles vão olhar pra tela do computador enquanto eles escutam. Eles vão pesquisar. Não, é ouvintes, eles estão ouvindo. Tá bom. Ouvintes, porque são só 20 pessoas, que o máximo escuta nós. Os 20 ouvintes. Pro nosso espectadores. O judeu não dá dízimo. Não, ele pede. Vai pesquisar. Não, ele não. Ele não vende o dízimo. Ele não vende um pedacinho no céu. Não dá dízimo, não tem essa história. Mas por uma quantia boa, você vai acabar com... Pesquisa sobre o Estado de Israel, você vai entender sobre a religião. Olha aí, hein? Não vou entrar no Twitter hoje, vou começar a pesquisar. Que Orkut o quê? Que Orkut, meu? Que MSN? Eu vou pesquisar lá no Sobre o Remanjazlismo. Vai. Celibato. Celibato dói. Celibato. Quero ver. Ficar. Vai na delegacia da mulher, meu amigo. Maria da Penha, né? Esse nome já tem tudo a ver com o ato posterior. Tipo, celibato, você não vai comer, mas celibato, você não bate também. Entendeu? Piadinha podre. Não, você não conhece sobre celibato? Sabe nada sobre celibato? Você sabe alguma coisa? Não, celibato é celibato. Celibato é como se... Celibato é celibato. Celibato é celibato. Celibato é celibato. Celibato. Falou? Quatro vezes celibato. Celibato. A palavra pelo menos eu aprendi. É. Não, você vai puxando pela memória. É como se fosse castidade, entendeu? Você não pode transar, não pode isso, não pode não sei o quê. E você não pode nem pensar. Celibato é virar um padre, mais ou menos. Isso aí é uma das partes até que não, os padres padre falam. Transa. Não, os padres criança, falam... Não é transa. Tá, mas os padres falam, agora vocês pedem pra entrar celibato. Que os padres falam que se tua mão pecar ou se teu olho pecar, que tá na Bíblia, corta e lança fora. Mas não é tipo, vai furar, cortar a mão nem nada. Tipo, você o dedinho tá do Lula pedindo. Acabou entrando em algum lugar, é que não devia, meu amigo. Celibato. Ele fez um fio terra na Marisa ali, ó. Bueno. Tira e ele pode, mas ele disse que fez porque ele tava bêbado. Aquele. Tava bêbado. É, mas então, se ele bate, é isso aí. Daí que dizem que você não pode nem pecar em pensamento, em atos ou isso nada aí. Disso. Cara, mas eu olha, eu vou expor a minha forma de pensar aqui. O que susto, vocês. Eu vou expor aqui a minha... Não mostra nada que a gente não quer ver. Que falam, padre não pode, não vem falar piada que padre combina. Você já falou 35 vezes e todo mundo já entendeu, Thiago. Então explica o que é celibato. Não, tô explicando celibato. Tô falando do padre. Dos padres. Mas você acha que quando ele vê uma mulher gostosa, eles não pensam nada? Cara, eu duvido. Eu não sei. Eu duvido, velho. Eu não vou puxar julgar o pensamento. Não tô julgando, eu tô comentando. Entendeu? Julgar é uma coisa, mano. Por falar em olhar a mulher dos outros, eu tenho uma piada. Comentário bem desnecessário. Tá, vamos lá. Comentário bem desnecessário. Não, eu tô aqui, é uma... É pra vocês refletir. Você podia ter calado a boca. É pra você refletir. Assim. É um comentário pra refletir, meu amigo. Ó, você vai parar e pensar, aquele padre tá olhando pra aquela mulher. Uhum. Ele tá olhando com um olhar de como? De como? De co... Pode ser, mas pode se ser. For, tá errado. Mas eu não posso, né? Ele tava de como, mas não posso. Caros ouvintes, parem na frente do espelho e reflita. É. Escutando essa piada agora. Puta merda. Meios de transporte. Todo mundo que chegava no céu recebia como prêmio por sua conduta sexual na Terra um determinado meio de transporte. Os mais fiéis tinham direito a prêmio melhor. Quando chegou a vez de Maurício, São Pedro lhe entregou a chave de um Honda Civic, estalando de novo. Radiante de felicidade, sentou-se no carro e foi dar uma volta. Acabou se encontrando com diversos amigos, um com Fusquinha, outros com Escort, e uns pouco dirigindo o Vectra. De repente, vi um amigo de infância sentado na calçada com um ar desolado. O que é isso, meu amigo? Por que essa tristeza? Não está contente com o seu prêmio? Estou sim, ganhei uma Ferrari. Uma Ferrari? E por que então está com essa cara de decepção? É que eu acabo de ver minha mulher passando com skate. Nossa, boa mesmo, hein? Bom, boa vocês mesmo. Me ajudam, vamos para a próxima religião. A gente tenta, é que não dá. O ritual de lava-pés. Lava-pés. Eu não pratico muito, todo. Não. Não pratico muito, não. Que bacana. Eu juro pra você que tem esse muita tá mulher que teu, deveria filho. Participar tá desse ritual. Aqui. Que a gente vai pro motel, a mulherada tinha que... Queijo, tem, né, cara? vamos fazer um ritual de lavar pés aqui. Lava o corpo. Esse ritual lava o corpo, né? Devia ter outro, né? Lavar pés. Não, o ritual de lavar pés... O pé é o que está me importando nessa hora. Já passei pelo ritual de lavar pés, já. Quando eu ia na piscina do clube, tinha uma paradinha que você passava lá no novo pé e tinha que entrar na piscina. O ritual de lavar pés é baseado naquela mulher que trouxe uma mirra e lavou o pé de Jesus Cristo. Me interessa. Entendeu? Biblicamente é isso aí, baseado nisso. Que seria o quê? Você... Não foi Jesus Cristo que lavou o pé do... dos apóstolos? Não, teve uma mulher que... Não, Jesus Cristo fez a manicure, o Jesus lavou. Cristo fez não. A unha dele. Jesus Cristo lavou, mas eu tô dizendo, começou com... Ah, tá. Começou com a mulher ritual. Que veio, lavou e pegou no cabelo e enxugou. Ah, é lava pés e logo cabelo, em então. Seguida, a primeira mãe. Primeiro cabeleireiro. Primeiro salão de estética. Pé de curo e cabeleireiro, né? Logo 15, em seguida. 15 estalecas. Né? Um pouco. É, mas só que Jesus foi eliminado nessa. Foi eliminado. Né? 15, um pouco antes de morrer, né? Um pouco antes da crucificação dele, fez aquele ritual de lavar o pé de todos os discípulos também. Entendeu? Que foi o... Por quê? Porque nada mais justo, né? Valdomiro tava lá. Aí, ó, vou falar um negócio pra vocês. Aí, pros pastores também, se algum pastor estiver ouvindo, algum evangélico estiver ouvindo isso aqui, que passe pro seu pastor, que eu quero que ele me explique isso daqui. Pode crer que ele vai te ligar. Vai te ligar, vai. Fica ligado. Fica João Cotas ouvir e ele te liga. Telefone dele é asterisco. 9696 asterisco. Não, entra em contato aí, pô. comediabrasil.com.br, entra lá nos contatos e pode xingar. Faz logo a pergunta que eu quero responder. Eu tenho altura. 1,80m. Isso aí é bom, hein? Cara, Jesus ele deixava pra Judas cuidar do dinheiro. Então Jesus, quando ganhava qualquer nada coisa... Nada melhor com financeiro, com o chamado não, Judas. Não, veja só. Qualquer pessoa que ganhava... É, Jesus ganhou uma mirra. Ele falou, não, não vamos ficar ganhou com isso aqui. Mirra, incenso e tal. Aí ele falou, não, nós não vamos ficar com isso daqui, não. Nós vamos vender, vamos pegar... Não, agora que vem a pergunta, calma. Ah, bom. Nós vamos pegar esse dinheiro e não vamos, como tem hoje em dia, né? Constrói um novo templo para 50 mil pessoas, constrói isso, constrói aquilo, vão comprar carro para o pastor, Edir Macedo e tal. Não, pega esse dinheiro, vende, né? Pega o dinheiro, né? Pega o produto, vende, pega o dinheiro e distribui para os pobres, porque eles são meus irmãos. Aí eu quero saber qual pastor da Universal, de uma religião, que prega isso. Vamos ser todos, cristão, né? Todos. Não, vamos ser cristão. Todos, o cara pega o dinheiro e divide com os irmãos dele que estão lá em cima, meu amigo. Isso é uma religião. Mas também estamos falando sério. Você é nós, não. Só que nós estamos rindo. Não, mas pegue. Eu quero fazer uma aposta. Qual é o pastor que realmente é religioso, que venda tudo que ele tem e dá pros pobres, pra ser religioso mesmo? Ah, um monte de mendigo, cara. Você passa ali na 7 de setembro, estão sentados ali fora da Universal, morrendo de fome. Tem banquinha de cachorro-quente ali. Os caras da Universal saem dali, vão comer o cachorro-quente e não dão um pão pro lado. Não, se você entrar aqui, daí a gente dá alguma coisa. Que é isso, cara? O cara é um ser humano. E eles não fazem isso. Exatamente. Então, eles não fazem isso. Eu vou, pode, agora nós temos uma resposta à altura. Tiago. Então, o Afonso que puxou a resposta, ele pode falar, eu deixo ele falar. Eu acho que esse é um tema muito delicado para vocês comentar. Se o cara pega o dinheiro, ele ajuda os irmãos deles. O Thiago acabou de falar, ajuda. Ele ajuda, meu amigo. O pastor minha pede, pastora, ele divide me dando dinheiro, meu querido. Minha tia pastora me deu vintão para vir para cá hoje. Próxima religião, lava os pés. Não, lava os pés já foi. Ah, já foi. Piadinha de dinheiro, bem rápido. Puta, mas vai tentar mais uma ainda. Vou tentar, vamos lá. Tá melhorando. Vamos lá. Depois de muito sacrifício, Isaac conseguiu uma audiência com Deus. Opa. Deus, quanto vale R$1 milhão pro senhor? Vale um mero centavo. Deus, quanto vale um século pro senhor? Um segundo, Isaac. Um mero segundo. Então Isaac rapidamente fez a pergunta. Senhor, me dá um centavo? Ele espera um segundo. Com Jesus avança, olha aí! Comi alguém com esse comentário, hein? Próxima religião, que nós estamos aqui pra desmistificar as religiões. Vai ter mais piada ainda? Eu ia ter mais uma. Então conta todas de uma vez, não, vai, não, vamos. Não. A gente já falou de católico. Fala você é uma religião que nós estamos esquecendo, Jeff. Você que é um grande conhecedor das religiões, o cara que veio desmistificar as religiões. Um grande conhecedor das religiões, o cara que veio desmistificar as religiões. Um grande conhecedor das religiões, o cara que veio desmistificar as religiões. Religião que veio pra ficar, o cara que veio pra ficar. Então essa região do Wicca. O Inca. Não, fala Wicca, o que é Wicca. Wicca, sem N. Wicca. Wicca das bruxas? Eu mando alguns Wiccas no MC. É das bruxas, né? Exatamente. Puta, eu não gosto daquele Inca que o cara fica batendo assim, não, sabe? Não, que não, sai não, a mãozinha não, e bate. Não, isso. Wicca. Aquele que... bate a guitarra. Rituais que você gostaria, Afonso? Eu gostaria de comer um frango com farofa. Não canto um blé, nada mais. Não, existe o equinócio. Esse é melhor. Pra comer coisa melhor. Vai, costela. E que, nossa, aquele esquema do sol, não é? Olha aí, velho! Tô gostando dessa religião. Vai, fala aí. E tem muitas Wiccas aqui Brasil? Em Curitiba. Curitiba, sério? Bastante. Ali no passeio público tá cheio, né? Porque eu passo na hora que tá se pondo o sol, que tem gente transando aqui, meu amigo. Tem na 24 de maio, esquina com a Silvia Jardim. Ali tem um ali bem próximo do meu prédio, na Murici. Eu descobri que tem um prédio religioso ali. Vila Romana? Não, acho que é. Você frequenta. Café Paris, né? Você frequenta ali, hein? Mais uma religião, não vamos esquecer de eu nenhuma religião. Eu ia falar que ele frequentava o Café Paris se não fosse caro, né? Mas como eu sei que é caro, você não tem dinheiro, então... Eu só vou lá pra comer um misto no Café Paris. Qual que é uma próxima religião que nós estamos esquecendo? Cara, a gente já falou de católico, já falou de muçulmano, ateu, budismo, espiritismo, mormon, adventista, testemunha de Jeová e candomblé. A religião da Madonna, qual que é? Ela gosta de Jesus, né? Não. Vamos, é que ela mudou o nome. Muito. De número, aquela região. Islamismo. De número. Islamismo. É a mesma coisa do Mike Tyson. Mike Tyson também. Não chama mais Mike Tyson. Ah, é. Mike Tyson. Ele fala. É. Amarra média. Vudu. As espetadas no cara lá. Fábio Lins que fala, né? Que, da idade lá. É, legal que a gente. O Márcio fala assim, o Fábio Lins que fala lá das idades. Eu tô falando uma piada do cara, mas é que eu tô falando do Fábio Lins. Vamos lá. Não, aí, o Vudu nada mais é que o que é, Jefferson? Religião Opa! Inca, religião Inca, meu irmão ligando. Não, peraí, deixa religião Linco. Desde agora, vai. Aí é legal. Aí é próxima legal. Religião. Próxima religião. É voodoo, você tá falando de voodoo. Então, bonequinho voodoo, cara. Bonequinho voodoo, as pessoas acabam encarnando o espírito, uma parte do espírito da pessoa naquele bonequinho. E o que você fizer com aquele bonequinho dá certo, entendeu? Eu acho estranho isso aí, né? A gente podia fazer uns voodoo pro Sarney, né? Imagina. Brasileiras e brasileiros. Será tirar. Que... Opa, dava certo. Arrancar será os bigodinhos dele, né? Imagina que ele esconde de trás, embaixo daqueles bigodinhos ali. Você é o Judinho. Você é o Judinho. Você é o Judinho. Você é o Judinho. Judinho, você é o Judinho. Tinha falado, judeu. Judeu. Judinho. Você, Tiago, qual religião você é? Eu sou. Dentre tantos que nós propusemos pra eu você. Sou católico. Qual você gostou? Soleque de opções está grande, meu amigo. Como diz o Afonso, é muito o quê, Afonso? É epiléptico, né? É, eu sou muito epiléptico na religião, em questão de religião. Você, mas qual religião você é? Cara, eu sou um católico não praticante, velho. Não vou na missa. E você? Eu sou um cara que minha mãe me obriga a ir na missa de vez em quando. Aí não, eu sei a tua religião. Não sou religião. Agora eu gostei eu dessa lei de transa tarde. Então, depois das 7. Eu pensei em montar uma religião. O que você acha da gente montar uma igreja biscateriana? Me explique mais sobre essa religião. Não, biscateriana não é normal. Tem que ser renovada. Tem tipo, as biscates vão ficando velhas, a gente renova o estoque. Que nada mais é que um cafetão pedindo o seu dinheiro. Um pastor aí, um pastor das putas. Ou montar a igreja quadrangular do Triângulo Redondo. Boa aí. Religião também. Você só tem com vinho. Vinho e pão. Dia inteiro. Pega aqueles blitrão de 5 litros. Blitrão de 5 litros. Blitrão de 5 litros. Sabe? Campo Largo. Blitrão de 5 litros. Litrão de 5 litros. Beleza. Você, qual religião, Thiago? Você não quer ir nenhum? Não montar nenhum. Nunca gostou de religião? Nunca gostei de religião nenhuma. Eu gosto daqueles programas falando sobre religião, aqueles que passam só pra finalizar. Não é esses que falam mistério. Tipo, fala que eu te escuto. Ah, é bom. Eu acredito em milagres.com.br. Já tô... Seixou no IE. Seixou no IE. É daquele do Japão, né? Já estamos indo embora já. Japonesa bacana. Boa. Então é isso aí, cara. O que tinha pra falar de religião é isso. A gente nosso ponto tentou, de vista. A gente tentou não ofender ninguém. Tentamos. O Afonso tentou. Mas eu consegui algumas pessoas ofender. Eu tentei não ofender ninguém, mas se ofendeu. Não posso fazer nada. Essas foram algumas religiões que nós tentamos citar. Trouxemos um cara que conhece muito de religião. Conhece esse mesmo. Que tem uma testa de Buda. Jefferson Todor, nossa. E a barriga também. Agora vamos para o Topcast. Top quê? Topcast. O Topcast, então, pro Jefferson que ainda não conhece o quadro. São quatro. Como o assunto hoje é religião, a gente coloca um ranking de quatro itens sobre o assunto. Hoje, no caso, são quatro doutrinas religiosas exóticas. Ou seja, são quatro religiões que poucas pessoas seguem e têm algumas doutrinas realmente bastante interessantes. Opa! Vamos começar pelo quarto lugar, então, que é uma religião chamada Revolução Raeliana. Criada pelo jornalista francês Claude Vorillon, que mudou seu nome para Rael, acredita que a humanidade foi criada por extraterrestres que visitaram a Terra há 25 mil anos. A Cloneid, empresa que afirma ter clonado seres humanos, nada se provou até hoje, pertence a membros dessa religião. Aê, eu falo sobre essa religião, tanto que eles se baseiam, muitas vezes... Na maconha. Não. Cogumelos. Acreditar nessa religião, meu amigo? Naquele ponto específico da Bíblia que dizem que o Elias foi ao céu num carro de fogo. Eles junto falam, com o Valdomiro. Como teria carro de fogo naquela época? Sim. Eles dizem que era um disco voador, entendeu? Mas eu acho que você é mais exato. Mais do que nunca... É maconha pura aí. É Jefferson, agora eu vou ter uma pergunta pro Jefferson. Maconha pura. Assim. Cadê teu cabelo? Não, essa era a minha pergunta. Junto com teu corpo. Tá atrás do seu corpo. Oi, então tá bem escondido, porque até hoje não achei. Assim, a maioria dos cristãos, eles acreditam que os primeiros seres humanos da Terra foi Adão e Eva, certo? Correto. Muito bem. Antes disso, segundo a Bíblia, não havia mais nada. Não, tinha dinossauro. Teoricamente. Tinha dinossauro. Não, sim, segundo a Bíblia. Mas não tinha nenhum ser vivo. Oscar Niemeyer. É isso que eu queria dizer. Oscar Niemeyer da parede. Mas não deu. Mesma piadinha da semana passada. Veio pra ficar, como diz o Márcio. Oscar Niemeyer veio pra ficar. Tá. E exatamente é referente aos dinossauros. Se o Adão e Eva foram os primeiros seres humanos da Terra e foi descoberto muitas ossadas de dinossauro, foi comprovada a existência deles, como que uma coisa transcende a outra? Não pode ter existido. Não pode ter existido. Não pode ter existido dinossauro depois, porque já começou seres humanos aí. Aí que tá. É, são pontos assim. Não, alguém teria uma foto de um dinossauro, você tá querendo dizer? Sei lá, uma foto com a Eva. Ou um desenho na caverna, eles correndo de dinossauro. Bom, primeiro que você tem que entender, o primeiro ponto básico é que dizem a Bíblia é a palavra de Deus, mas foi escrita por homens. Então calma lá. Segundo, se você pegar no livro. A palavra dele, a letra não é. Ninguém falou que a letra era de Deus, não, a palavra é de Deus. Essa letra é minha, Times New Roman 12 com recuo de 1,5 aí. Vai. É, segundo, que no livro de Juízes eles falam o seguinte: que foi achado o livro da lei. Ah, daí eles se vestiram lá e de saco, de estopa e blá blá blá, e porque nós não cumpríamos a lei. Até aquele momento não existia lei. Alguém escreveu, tipo, Moisés fez isso e aquele fez aquilo, aquele fez outro, aquele fez outro, aquele fez outro, jogou pro pessoal. Então, de repente você chuta. Comprar a ideia, né? Exatamente. Então, de repente você chuta uma lei, você chuta uma ideia e vamos nessa. Só, quer ver? Um exemplo. Muitos, de repente, se algum garoto evangélico aí vai estar assim, mas o cara, tem coisas que ensinam na igreja que não são bem assim. Exemplo. Quantos, vou falar bem rapidinho, animais entraram na arca? Como eles entraram na arca? Você pergunta pra qualquer evangélico na rua? Não. Você pergunta pra qualquer evangélico na rua e fala, casal. Eu falo assim, não foi um casal. Já tá entendido. Opa. Não foi um casal, não foi um casal de cada bicho? Pode continuar. Não, na verdade não foi um casal de cada bicho. Na verdade, assim, os animais impuros... Foram três. Animais, tá na Bíblia. Cinco. Calma. Animais impuros, um casal. Animais puros, 7 machos e 7 fêmeas. Agora eu quero que reflitam. Como assim impuros de puros? É impuros, tem aquela... Misturado. Tem a lista de animais aquela puros. Aquela que é raça pura. Com vira-lata, uma parada assim. Não. Exemplo, elefante era animal puro. 14 elefantes dentro do mar, então já começa a pensar. Girafa, animal puro. Hipopótamo, animal... Putz, cara, se for olhar... Qual que é o... É um é pouco puro. Difícil, entendeu? Impuro, porco. Porco é gafanhoto é puro. Foi um de cada animal? Você sabia? É um casal... Um casal. Um casal de cada... dos impuros. E 7 casais dos animais puros. Mas como é que os peixes iam? Aí que tá. O peixe já tava em casa, tava na água, né, velho? É, o peixe não tinha aí que se tranquilo. Afogar, né? Nós estamos falando da arca do Papai Noel. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Então, isso são pontos assim, meio rosa. Estranhos, assim, obscuros, é só, mas ele. Será que ele entende religião? Não é questão de será que ele entende, tem coisas na religião. Por exemplo, vai lá olhar em Amós 9:3. Tá lá escrito, e Deus não enxerga. Amós. Deus não enxerga em tal não lugar. Aí também, então aí não, você hein? Já tira. Ele não é apóstolo, é um pequeno profeta. Ele é da seguinte. Ah, ele é um anão! Ele é um anão. Ele é um anão, anão pastor. Exatamente. E se intrometeu na história. Tem sempre tem um anão no meio. Tem sempre tem uma cara de não é chamado. Que tem anão, gente. Hoje. Com Amós. A gente tá gravando. A gente tá gravando no não, dia ele que ele era o anão. A gente tá gravando no dia que morreu o ET, do ET Rodolfo. Não, mas o ET é daquele outro lá, daquela religião que acredita em extraterrestre. É, lá, então, exatamente. É um raniano, pra quem isso. Nunca viu enterro de anão, dessa vez vai ter a presença. Mas ele não era anão. Ele não era anão. Ah, ele era. Ele era, você não vai ver o enterro. Pode olhar que onde ele morreu tem uma pomba lá. Ele era cara do Afonso, não era? Era feio. Realmente ele era uma mistura de Afonso com Nelson Ned. Coitado do cara. Por isso que morreu. Desgosto, né? Mas próxima religião do pai. Pegou umas gostosas, hein? Pegou mais do que esse vai pro céu, porque pô, quando aí, ele né? Pegou aquelas gostosas, ele deveria pensar, graças a Deus, eu com uma dessa. Aí, vai, aleluia. Fala a próxima do podcast. É o terceiro aí. Topcast, terceiro lugar. Igreja de Satã. Oh, agora estremeceu tudo aqui, ó. Estremeceu. Defende a necessidade de que o homem se reconheça como um animal carnal, com desejos e emoções que não podem ser reprimidos. Considera pecados capitais a estupidez, pretensão, solipsismo, que significa filosofia, que diz que a única realidade no mundo é a própria pessoa. Isso aqui é mais ou menos como se fosse um ateu mesmo. Autoilusão, conformismo, orgulho contra... Falta de perspectiva, desconsideração de ortodoxias antigas e ausência de estética. Foi. Gostei. Acho o seguinte, o cara chegou pra mim. Foi fundada. Foi fundada pelo ex-domador de leões, hipnotizador e pianista de cabaré. O cara foi até pianista de cabaré. E policial Anton Levey. Esse cara chegou pra mim e falou, Thiago, eu sou o capeta. Meu amigo, pau no seu cu. Eu sou o capeta, eu falei, pau no seu cu, meu amigo. Aí, ó, quer que eu te dê uma ideia de diabo? Cara, eu vou ser muito sincero. O diabo é quando o cara apronta uma merda e não quer assumir a merda que ele fez. Eu não entendi o que ele falou. Opinião minha. Cara, o que todo mundo tira hoje em dia é a culpa, por exemplo. A gente fala um monte de besteira, adoro estar no meio da galera que fala besteira, mas você sempre tira a culpa, tira o teu da reta, entendeu? Então na igreja é assim, mas você nem tem, né, pra tirar na reta. Ah, você guarda não, mas assim, ó, por exemplo, Jimmy Swagger, aquele pastor americano lá tal, pregava. Quando ele teve um caso que descobriram que ele tinha uma menina, uma filha de 12 anos com uma missionária lá da igreja, ele foi pra ir pra televisão e ai, chorando, ai, mas foi o diabo que colocou ela na minha frente. Filho, cara, você tem que assumir as besteiras que você faz. É muito fácil jogar pro capeta. É muito fácil jogar pro capeta. É isso, o diabo é um ser... Esse é um cara que veio... Não, é um ser que você cria hoje, querendo jogar as suas fraquezas aprendeu e as suas necessidades. É que nem aquele cara que... Ó, você já viu? Ó, exemplo. Um exemplo sério. Você entra num quarto, você pega uma criança com um bonequinho na mão, gritando assim. Isso foi até uma coisa que o Diego Paiva, o grande Diego Paiva, falou pra mim. Falou, ó, pega, mais ou menos, pequenininho, mas tá ali. Ele pega aquele bonequinho na mão e fica gritando pro bonequinho assim, você é mal, você é mal, você é mal. Na verdade, a criança tá passando. A criança é ruim. A criança é má, mas ela tá passando pra aquele bonequinho que ela é. Então, na verdade, a minha opinião daí sobre capeta é isso. Entendeu? Quase o voodoo nasceu dessa maneira. Criança é má, criança é má, criança é mentirosa. Prova disso, quando chega o palhaço, ela vai e chuta a canela, né? Criança é puxa má. Puxa peruca, depois. Puxa a barba do Papai Noel. Por falar em dinossauro, eu tenho uma piada. Aquele ateu, confesso, estava pescando tranquilo num lago Ness, quando de repente vê um monstro enorme emergir do lago. Apavorado, começa a gritar: socorro, socorro! Mas ninguém consegue ouvir os seus gritos. Então ele vê o monstro caminhando em sua direção. Desesperado, ele suplica: meu senhor, meu Deus, por favor, me ajude. Nisso aparece uma luz descendo lá do céu com uma voz ressoando: por que você pede socorro? Não era você que vivia se vangloriando de não acreditar em mim? Ora, senhor, dá um tempo. Há 5 minutos atrás eu não acreditava nem em monstro do Lago Ness, velho. Boa, boa. Boa também. Boa também. Boa, foi mais uma opa, piada boa. Foi mais uma piada bom, boa. Bom. Segundo lugar. Segundo lugar. Jedaísmo. Olha. Não é uma doutrina oficial, mas foi mencionada por 70.509 pessoas como sendo sua religião em um censo realizado na Austrália. Inspirada na série de filmes Guerra nas Estrelas, elaborada por George Lucas, ensina inclusive seus seguidores os passos necessários para se tornar um cavaleiro Jedi. Então, George Lucas. Lucas é aquele cara, Mateus, Marcos, Lucas. E é George? Uma doutrina bíblica. Exatamente. George, o rei da floresta. Exatamente. Esse entra deve ser bem depois. Você vem um pouquinho depois. Bom, né? Uhum. Eu queria. Mas o que, que eles tanto buscam que na... mesmo? Ele ensina... Sabe de luz. Ele busca a espada. Quem que é o que pastor do Yoda? Não é o pastor, ele é o mestre. Ele é um mestre. É o mestre. Jedaísmo que tem muitos seguidores. Quantos seguidores tem? 70.500 e cacetado. Tem mais que o Afonso. Velho. Aí. Bem que Danilo Gentili tem 475 mil, né? Também Danilo já gentilismo, tá. Né? Gentilismo. Vou falar em gentilismo, você viu que a Tuitesse falou que se fosse pra ficar com alguém, ficava com Danilo Gentili? Aí. Falou. Aí ele tá preparando o chupeta. Agora ela foi lá e deu... Quando que eu pego meu vale chupeta? É. Em primeiro lugar... Em primeiro lugar, essa religião que transcende as passagens das barreiras do tempo. Qual que é o primeiro lugar? Cientologia. Seita fundada pelo autor norte-americano de livros de ficção e autoajuda, L. Ron Hubbard, prega que os homens são a reencarnação dos espíritos de extraterrestres, que habitam na Terra há 75 milhões de anos. Eles foram exilados no planeta por um maligno líder intergaláctico chamado Xenu. Ao serem mortos, as almas dos ETs ficaram vagando até ganharem, a contragosto, a forma humana. Nesse processo, perderam a consciência de sua imortalidade. Isso os impediu de continuar evoluindo. Xenu era o irmão da Xena, né? Aquela rainha da... Exatamente. O cara escrevia isso, e o cara escrevia isso e ele falou assim... É, como se o ET fosse lindo, né? É, isso que eu ia falar. Como dava se ET... Dava um tapa, tomava um chalinho de cogumelo. Escreveu uma página. E duas religiões que batem de frente. O jedaísmo, né, cara? Ele tá fumando um verde e pensa que tá vendo alguém verde. Tá vendo alguém verde. E muitos seguidores têm essa religião. É uma das religiões que vem aí... Aí, ó, mas tem uma religião... ficar, né? Que tem bastante adeptos aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Logosofia. Que nada mais é que é o que é, pensamento em conjunto. Pensamento em conjunto. Pensamento em conjunto. Eles se reúnem agora falando sério mesmo. Eles se reúnem. Então das outras vezes era piada. Das outras vezes era piada. Brincou com a gente, você viu? Olha, que sacanagem. Vou ter que gravar tudo de novo. A gente tem que avisar, porque senão os caras vão falar, não, isso é sacanagem, não é sério. Logosofia. eles se reúnem em algumas salas. Conheço a filosofia. E eles fazem o seguinte, eles pensam, por exemplo, vamos pensar no bem de tal lugar. Eles se reuniram aí pra falar do bem do Haiti, não vamos pensar bem em reconstrução bem Ludmer. E tal. Então eles fazem o bem, eles se reúnem pra ter um pensamento em comum. Gostei dessa religião. Porque eles dizem que vários pensamentos unidos... jamais serão vencidos. Movem uma montanha. É, exatamente. Logosofia. Ah, mas eu duvido que, tipo, o cara tava pensando todo o tempo inteiro no Haiti. Eles se reuniram ali, vai ficar uma hora pensando no bem do Haiti, o cara não pensou, caralho, será que eu por falar em religião, esqueci de fechar? Eu vou ser apedrejado, mas é sério mesmo, cara, eu tô muito mal aí, porque nessa semana, teve aquela foto que só sobrou a cruz com Cristo, né, então, e tá vendo, a religião tem poder, ó lá, não sei, não, se tivesse poder, tinha Cristo sobrado, tinha virado, não, mundo. Cristo tinha virado e gritava, Zilda, corre que vai cair esse negócio, velho, entendeu? Mas não, não falou. Você foi maldoso. Que nós não queríamos tocar nesse estado. Jefferson. Tinha só o Thiago. Acho que você tá confundindo o nome. Então assim, né, Jefferson? Você olhou pra mim e falou, né, Jefferson? Então assim, eu não queria falar do Haiti. Eu não queria falar. Afonso não queria. Para de repetir. Eu falei, falo. Pode editar se quiser. Qual vai editar religião? Ou vai deixar? Não, deixa. Quer dizer que tudo caiu. O problema é seu, meu amigo. Tá querendo que só tire agora, mas não falasse. Só ficou a cruz. Isso não, mas é porque a cruz tinha feito, foi feito com uma massa um pouquinho. Foi feito com tigre. Eles usaram o tigre pra fazer aquela. Não tem nada a ver com Deus isso daí, tigre, né, meu amigo? Deus chamou a atenção só do povo daí. De Jesus ele não chamou, né? Você já se fudeu de mal. O resto, meu amigo, vai. Chamou a atenção só do povo daí. Olha a piadinha nazarenta. O resto foi feito com a manco, né? Se não mata, fica manco. Vai comer alguém aí. Mais uma religião pra fechar, uma religião. Já fechou, cara. Mais uma religião, eu quero falar de mais uma religião. Religião, fora logosofia, todas as coisas assim, alguma religião bacana, boa que eu gosto. Não precisa ser que você gosta. Ah, vamos meter o pau nela. Pensamento de falar, que você gosta. Ah, não sei, cara, eu não tenho nenhuma assim especial que eu. Então, isso foi isso que nós falamos sobre essas coisas sobre religiões. Muita gente ligou o programa aqui pensando, pô, eu não sei nada sobre religião. Vai desligar? Vai continuar sem saber. O programa tá acabando e eu aposto que você tá pensando, caralho, eu não sei nada de religião. Eu perdi cabelo e ainda perdi uma hora da minha vida, né? Ou se você pensava, não sei nada de religião, você tá pensando, nossa, nós não sabemos nada de religião. Eu pensei que eu não sabia, e esses caras. Eles não sabiam menos ainda. Gente, só queria falar mais uma vez que a gente não quer denigrir nem a imagem de nenhuma religião. Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, o Jefferson conhece bastante, deu pra perceber, claro, o Afonso não tem como controlar o cara zoa geral mesmo. Limpando o nariz no microfone, porco lazarento. Não, aí, ó, tem uma coisa que você perguntou que a gente não respondeu, a gente fugiu do assunto, eu me lembrei agora. Você falou assim, que se era Adão e Eva os primeiros habitantes e tal. Por favor, os católicos que estão nos ouvindo, aí os nossos telespectadores, né, olhando pra tela do computador e ouvindo. Pergunta pro seu padre aí sobre Lilith. Grava essa que foi a irmã Lilith. Aí. Lilith, Lilith, quem assiste aqui Supernatural, sabe que tem a Lilith lá. E você acha que tem lá por quê? Vai perguntar pro padre que ele vai te falar as O Jefferson tá fazendo um monte de pergunta. Olha, gente, não, depois não vem passar pra mim, não. Passa comediabrasil.com.br. Pergunta tudo pra ele lá, ele lá responde, aí beleza. Gente, agradecimentos finais, Afonso. Não, eu vou puxar pela memória. Vamos pro nosso convidado aqui especial, mais que especial. Então, esse, por favor, Jefferson, primeiro. Esse cara é crético, epilético, eu podia até dizer, de religiões. Epiclético. Agradecimento, shows, sites. Ah, é site, www.comediabrasil. Na hora que quiser aqui. Obrigado. Fica assistindo. Obrigado. comediabrasil.com.br. Shows, não era só o que faltava, todos os sábados às 21 horas com comédia do sétimo dia. Olha que nome religioso. Eu tô lá. Pra você lá. Enterrar o mau humor. Ah, infelizmente eu tô lá. Vocês que não gostarem, vocês que não gostarem, vocês não querem. Show é bom, tira eu que show é bom. Vamos lá, Thiago. Você quer mandar um abraço pra alguém, cara? Pra minha mãe. Sua mãe. Vai, Thiago. Só queria agradecer por aí participando de novo. E agora o Jefferson tem que fazer o momento. Vai fazer. Tem que fazer. Ele nem sabe ainda, ele nem sabe. Eu não sabia. Beleza. Eu tive que passar. O quê? Thiago. Abraço pra mim. Só falar sobre religião. Acho que eu tive uma hora, né? Agora é o programa inteiro pra falar. Pra finalizar, a tua visão, você não expôs a tua visão. Você tá com medo de se queimar aqui nesse programa? Ele tá com medo de ficar queimado na rodinha. Sobre religião? Vocês tipo... não têm medo de estar queimado na rodinha? Eu não. Você não? Tá, tá tranquilo, né? Queimou tá na rodinha, tá acostumado. Eu tô com o papel dentro do nariz. É, eu vi. Dentro tá pra fora, tá uma beleza. Tá uma beleza. Tô um só pouco... isso, então, foi teu abraço. Só isso, meu abraço. Meu abraço foi esse. Eu queria mandar um abraço pra todo mundo aí que não gostou do programa. Agora já se fudeu, já escutou até o fim pra saber se pra quem não mandar um abraço. E pra todo mundo que comenta, pra galera da comunidade, pode rir, www.poderir.com, todo mundo no Twitter. PDRT, valeu, muito obrigado. Obrigadão. É isso aí, gente. Só quero falar que eu não vou citar nomes hoje de agradecimento, por quê? Porque a gente tá gravando 2 dias depois do lançamento do outro. Então não foi todo mundo que escutou ainda, não foi todo mundo que deu RT, então não. A galera que comentou, muito obrigado. Exatamente, quando saiu o programa a galera comentou, valeu mesmo. É, só queria mandar um abraço que eu esqueci da semana passada pro Marcelo. Marcelo, o grande Marcelo americano. Americano, mora lá americano em brasileiro. Montsburg, lá no. Eu não sei, não é. Não é. Um abraço pra ele aí que foi um dos caras que nos incentivou aí a. Né? Valeu, a volta, exatamente, o Marcelo foi um dos caras que foi enchendo o saco pro Afonso. Manda um iPod pra mim, se você estiver me ouvindo pela. Ah, de Miami. Eu mando dinheiro pra você. Pede um iPad agora, iPad. iPad, exatamente. Não, pra mim tá, iPod tá bom. Que é uma merda. Então, beleza, então. Muito obrigado. Esse é isso foi aí, nosso galera. Assunto. Agora é o seguinte. O próximo tema? Puta, próximo. Atenção, intervalo pra decidir o próximo tema. Aê, muito bem. O tema do próximo programa, então, vai ser... Cadê? Simpatias. Simpatias, mitos e superstições. Superstições. Olha aí, hein? Muito bem. Superstição, o que é? Um negão... Superstição. É, superstição é o herói que salvou várias pessoas. Ó, o Márcio, ele até cortou a piadinha dele no meio, né? O que é um superstição? É um... não vou falar, não, deixa quieto. Então, valeu, então. Muito obrigado. E agora com o finalzinho aí? E agora, o seguinte, agora. O Jefferson não conhece ainda o quadro. Não conheço. Nós temos um quadro no final do programa chamado Momento Gozado. O Momento Gozado, ele é... Nós temos um podcast de stand-up. Então, nada mais justo que trazer o cara de stand-up, o cara vai fazer um pequeno trecho de... Tresto. Pequeno trecho. Um trechinho. Testículo. Maurício de Curitiba. Isso aí. Então é isso aí, galera. Valeu. Vamos, tchau. Tchau, fala aí, tchau. Tchau, valeu. Tchau, Jeff. Tchau. Momento gozado. Ah, coisas que eu não entendo na nossa vida. Exemplo, mulheres pedirem para os homens comprarem coisas que eles não entendem. Vamos lá. Fui no mercado, fui comprar absorvente. Cara, isso é horrível, cara. Absorvente comprar é terrível. Por quê? Porque os homens não entendem o nome do absorvente. Cheguei lá, tava lá, absorvente sempre livre. Falei, não vou levar porque essa merda tem que estar sempre presa. Olhei na frente, absorvente com gel. Pô, pode me explicar pra que gel é absorvente? Vai o quê? Segurar o fluxo e... fazer um penteado agora? Absorvente com abas. Porra, aquilo parece uma asa. Eu fico pensando, porra, periquita voa agora, né, maluco? Coisa que não dá pra entender, por exemplo, papel higiênico com cheiro. Quem que vai cheirar o rabo do outro, né, cara? São coisas estranhas. Papel higiênico dupla face, você limpa dos dois lados. Passa de um lado, gruda merda na mão, passa no outro. É, interessantíssimo isso. E olhar nas merdas que a gente faz, né? Esses dias eu entrei num banheiro público. Cara, olhei ali no vaso, tinha um cocô, parecia... Sabe aquele que parece um... ponto de interrogação. Olhei pro vaso e falei assim, foi cacete. Falei, deve ser um cara meio enigmático, né, que cagou aqui antes, sei lá. Deixou um emblema, um super enigma, um filho da puta, sei lá. E pra falar em religião, né, que a gente tá falando só sobre religião, eu não gosto, como gordo, que eu sou gordo, né, eu não gosto de comer em casa de evangélico. Que primeiro que o cara agradece todos os alimentos que estão na mesa. Se tem 30 alimentos, ele vai falar do cara que plantou o arroz, o cara que colheu o arroz, o cara que não sei o que, abençoou o caminhoneiro, abençoou não sei o que lá. E o pior é o final, que todo mundo de mãozinha dada ainda fala assim, Jesus... repreendo o devorador dessa mesa. Cara, quando fala repreendo o devorador, todo mundo olha pro gordo, velho. Tipo, estão quase querendo expulsar você da mesa. Ah, é repreender o devorador. E pra finalizar mesmo, eu não gosto de religiões quando elas começam a falar mal das outras. Exemplo, religião evangélica dizendo mal de Santo Daime. Pô, por que dizer mal de Santo Daime, cara? Se justamente os evangélicos praticam o Santo Daime, tem um cara que se diz santo lá em cima do púlpito falando daime o seu dinheiro. Aí é muita sacanagem, né? Valeu, galera. Um abraço.